palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema é mediunidade. Com vocês, a primeira parte da palestra de Carlos Baccelli. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos nesta casa pela primeira vez, agradecendo pela fraterna acolhida, pelas vibrações carinhosas com que temos sido envolvidos desde que aqui chegamos. Nesta manhã, falaremos alguma coisa sobre um tema apaixonante, mediunidade, que diz respeito a todos nós, porque todos somos portadores de faculdades mediúnicas a serem trabalhadas. A mediunidade é um sentido novo que o homem está desenvolvendo. A mediunidade não tem cor religiosa, a mediunidade não tem raça, a mediunidade não tem sexo, a mediunidade não tem idade. Todos somos mais ou menos sensitivos. Todos somos mais ou menos paranormais. E a tendência natural é que o homem seja cada vez mais médium. Porque a tendência natural é que esse sexto sentido ainda mais se acentue na criatura humana ao longo das reencarnações. A mediunidade não é espírita. Ela foi estudada por Allan Kardec. Mas a mediunidade é uma lei de Deus, existente em todo o universo. Os espíritos são médiuns, onde quer que estejam vivendo, na Terra, fora da Terra, noutros mundos, no plano espiritual. A mediunidade, conforme nos revela André Luiz, é exercida também no plano espiritual. Essencialmente, a mediunidade pertence ao espírito. Mas a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Nós podemos falar numa mediunidade espírita, exercida segundo a nossa compreensão, com base na codificação, mas podemos também falar numa mediunidade católica. Nós podemos falar numa mediunidade umbandista, nós podemos falar numa mediunidade budista, nós podemos falar numa mediunidade oriental, podemos falar numa mediunidade ocidental. A mediunidade é tão velha quanto a própria criatura humana. É como a reencarnação. Nós não podemos dizer que a reencarnação, que o conhecimento da reencarnação seja propriedade do Espiritismo. Allan Kardec se aprofundou no conhecimento da reencarnação, nos seus processos, nos seus mecanismos. Mas existem doutrinas filosóficas muito mais antigas que a doutrina espírita, que é uma doutrina recente. O Espiritismo completou 153 anos de codificação. Existem doutrinas filosóficas mais antigas que são reencarnacionistas. Por exemplo, o hinduísmo é reencarnacionista. O mazdeísmo, doutrina fundada por Zoroastro ou Zaratustra, é reencarnacionista. O budismo é reencarnacionista. A Igreja Católica, nos seus primórdios, quando então cristianismo era reencarnacionista, os pais da Igreja eram reencarnacionistas. A mediunidade foi abordada por Allan Kardec e estudada por Allan Kardec como ninguém ainda pudera fazer. Porque Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Um dia, Allan Kardec há de ser homenageado e reverenciado pela humanidade como sendo o descobridor do mundo espiritual. Até então, a vida além da morte era uma grande incógnita. Pouco se sabia da vida do espírito além das fronteiras do túmulo. Allan Kardec nos trouxe a revelação do mundo espiritual, que de repente deixou de ser um mundo para ser um universo. Allan Kardec descobriu o universo espiritual e nos mostrou que o mundo espiritual é povoado, habitado por espíritos, e que o espírito nada mais é que o homem fora do corpo. O espírito nada mais é que inteligência incorpórea. O espírito é gente, é pessoa. Espírito é ser humano. Nós somos espíritos. Os espíritos são idênticos a nós. Têm a sua individualidade. Vivem a sua vida. A desencarnação a ninguém santifica. A ninguém promove do ponto de vista espiritual. A desencarnação é um fenômeno periférico. Não atinge o âmago do ser, porque o homem continua sendo o que é. É claro, alguns com as suas ideias um tanto mais ampliadas, mas, de maneira geral, a vida continua sem alterações de vulto. Então, os espíritos não são seres misteriosos, não são seres extraordinários. Os espíritos somos nós. A diferença entre o encarnado e o desencarnado é apenas e tão somente um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Um pouco mais de matéria, encarnado. Um pouco menos de matéria, desencarnado. Um pouco menos de matéria ainda, mais desencarnado. Porque André Luiz nos fala acerca das diversas dimensões espirituais. Nós não temos apenas e tão somente um mundo espiritual. Nós temos diversos mundos espirituais. E quando nos referirmos ao mundo espiritual, nós precisamos de saber exatamente sobre qual mundo estamos conversando. Se estamos conversando sobre o mundo espiritual imediato, mais próximo da Terra, se estamos conversando sobre o umbral grosso, se estamos falando sobre o umbral médio, se estamos nos referindo ao umbral fino, onde se localiza a cidade, nosso lar, ou se nós estamos nos referindo a uma outra dimensão, aquela dimensão, por exemplo, na qual se encontrava a mãe de André Luiz, que para vir estar com ele em nosso lar, teve que se materializar. Tentemos colocar as nossas ideias em ordem. A mãe de André Luiz, espírito, desencarnada. André Luiz, espírito, desencarnado. No entanto, para que André Luiz a percebesse, ela teve que se materializar. Emmanuel, no livro Emmanuel, editado pela FEB, uma obra extraordinária, diz o seguinte: assim como nós na Terra estamos rodeados por espíritos que não vemos, os espíritos onde se encontram estão também rodeados por espíritos que não veem. Chico Xavier dizia que quando podia contemplar o mundo espiritual de maneira mais abrangente, ele tinha impressão de que as diferentes dimensões são como mundos, um situado dentro do outro. É como se um mundo contivesse o outro, e assim sucessivamente, um mundo mais abrangente, envolvendo um mundo menor, outro de mais ampla dimensão, envolvendo aquele, hoje nós sabemos que não existe um só universo. A ciência está falando no hiperespaço, está se referindo aos universos paralelos. A ciência está chegando a considerar a hipótese da existência de 11 universos paralelos. Por que que nós estamos fazendo essa pequena introdução se o tema é mediunidade? É para nós percebermos que o assunto é muito mais vasto, é muito mais amplo e é muito mais belo, que possamos imaginar. A mediunidade não é tão pequena como muitos podem concebê-la. Rapidamente, vamos tentar aqui historiar a mediunidade para percebermos como o mundo espiritual agiu e age em relação a nós. A mediunidade sempre existiu, mas até então era desconhecida. No dia 31 de março de 1848, ocorre o que Conan Doyle chamou no seu livro História do Espiritismo, ocorre uma invasão organizada. Os homens estavam esperando que a Terra fosse invadida pelos marcianos. Mas a Terra foi invadida pelos desencarnados, pelos espíritos, numa manifestação generalizada. E na noite do dia 31 de março de 1848, em Hyattsville, na América do Norte, um espírito batedor, de nome Charles Rosma, começa a entrar em contato com as irmãs Fox. Três meninas, duas menores, uma já adolescente, e o fenômeno da América do Norte se espalha por toda a Europa, se generaliza e chega na Europa como o chamado fenômeno das mesas girantes. França, Bélgica, Alemanha, Áustria. Mas o foco foi Paris. A aristocracia francesa se reunia nos grandes salões aristocráticos para tomar chá e observar o fenômeno das mesas que giravam. Giravam, saltavam, pulavam, e assim começou o intercâmbio, primitivamente. O intercâmbio com o mundo espiritual começou através dos efeitos físicos, e não propriamente dos efeitos intelectuais. O intercâmbio entre as duas diferentes dimensões. Inicialmente, explica Allan Kardec, no início de O Livro dos Médiuns, inicialmente os espíritos se comunicaram pela linguagem dos sinais, chamada sematologia, a linguagem dos sinais. Ou seja, a mesa ficava suspensa no ar e se inclinava para um lado e para o outro. Às vezes cumprimentava as pessoas presentes, se inclinando para a frente. Às vezes manifestava qualquer aversão a uma outra pessoa e corria na direção daquela pessoa, chegando a prensá-la contra a parede para que ela se retirasse do recinto, porque aquela pessoa não estava ali com bons propósitos e com bons pensamentos. Rapidamente, a linguagem dos sinais evoluiu para a linguagem das pancadas, a chamada tiptologia, e se convencionou algumas pancadas para se conversar com o mundo espiritual. As pessoas presentes faziam perguntas aos invisíveis. Até então ninguém cogitava de espiritismo, ninguém cogitava de mediunidade, era pura diversão, e muitos entendiam que aquele fenômeno era apenas e tão somente um fenômeno magnético, porque a França vivia a era do magnetismo. Para muitos, aqueles fenômenos eram fenômenos provocados pelo inconsciente, pelo próprio inconsciente humano, por alguma força nervosa que alguém pudesse inconscientemente liberar e provocar a movimentação das mesas. Ninguém cogitava do espírito dos mortos. Mas através da tiptologia, aquele fenômeno inicialmente físico começou a ser intelectual. As perguntas eram feitas. Se a resposta era sim, soava uma pancada na intimidade da madeira. Se a resposta era não, duas pancadas na intimidade da madeira. A tiptologia comum evoluiu para a tiptologia alfabética. As mesas eram redondas, de três pernas, de três pés, imitando os antigos tripés de bronze, sobre os quais as pitonisas, no templo de Apolo, na Grécia, caíam em transe. As mesas possuíam três pés, e não eram tão pesadas assim. Elas eram redondas, e alguém teve a ideia de escrever o alfabeto em volta da mesa, e também os números de 0 a 9. E uma pessoa era destacada para rodear a mesa, ir caminhando em torno da mesa. Quando o espírito desejava, a pessoa chegava diante de uma letra. Se o espírito desejava escrever aquela letra, ele fazia soar uma pancada. Por exemplo, para se escrever a palavra amor, a pessoa ia rodando, chegava diante do A, uma pancada. Agora imaginemos, para chegar diante do M, depois para chegar diante do O, uma pessoa com labirintite sofreria muito. Ela não conseguiria fazer essa movimentação. Isso tudo acontecendo muito depressa, acontecendo muito rapidamente, até que em 1854, Allan Kardec, com 49 anos de idade, às vésperas de completar 50 anos, Allan Kardec ouve falar do fenômeno das mesas girantes. Porque Allan Kardec era um homem de cultura enciclopédica. Ele era poliglota, ele conhecia muito bem gramática, literatura, ele era tradutor de livros, ele traduzia muito bem do inglês, do alemão e de outras línguas. Allan Kardec era um dos magnetizadores de maior prestígio em Paris. Allan Kardec também era magnetizador e se interessava pela ciência de Franz Mesmer. Ele era discípulo de Mesmer. E um amigo seu o convidou para que ele fosse assistir uma sessão com as mesas girantes, dizendo assim: Rivaio, porque até então Allan Kardec não havia surgido, aparecido em cena, até então nós temos a presença do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, casado com Amélie Gabrielle de la Combe Boudet, professora, como ele, uma mulher de grande sensibilidade, poetisa, pintora, miniaturista, e que ajudou muito Allan Kardec na tarefa que ele abraçou de codificar a doutrina espírita. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema é mediunidade. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Carlos Baccelli. Kardec foi convidado e um amigo muito entusiasta disse a ele: Rivaio, as mesas, elas saltam, elas pulam, elas se movimentam e tem mais. Elas respondem de maneira inteligente às perguntas inteligentes que lhes são propostas, já evidenciando a sua racionalidade. Kardec responde: se me provarem que uma mesa tem músculos para se movimentar, cérebro para pensar e responder de maneira inteligente as perguntas inteligentes que lhe são propostas, se me provarem, eu acredito. Até então, para mim, isso não passa de uma história de carochinha. Porque Allan Kardec era muito racional. Estava ali o bom senso encarnado. estava ali despontando o homem com a tarefa de unir fé e razão. E finalmente escrever que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Logo em seguida, um outro amigo convida Kardec. Esse amigo era mais ponderado. E como os convites estavam sendo feitos com muita insistência, Allan Kardec foi à casa da senhora Planemejon e pela primeira vez ele teve a oportunidade de observar o fenômeno e os espíritos capricharam. Naquele dia, os espíritos capricharam e só não fizeram chover. Mas a mesa bailava, como se estivesse saudando Kardec, a mesa levitava e se inclinava, e as pancadas vieram, e Allan Kardec, todo mundo achando que aquilo era magnetismo, tentando entender aquele fenômeno, e Allan Kardec pensando, deve existir uma inteligência invisível por detrás disso tudo, que ninguém está percebendo. E ele então começa ali um diálogo mais inteligente com o mundo espiritual, e os espíritos se revelam a Kardec. Isso foi em 1854, se intensificou a partir de 1855, e o correto é que em 1857, no dia 18 de abril, Allan Kardec já estava lançando o Livro dos Espíritos em sua primeira edição. O professor Hippolyte Léon Denizar Rivaio sai de cena e aparece a figura do codificador, de Allan Kardec. Foram 2 anos de intenso contato com o mundo espiritual. Allan Kardec não era reencarnacionista. Ele não acreditava na reencarnação. De família católica, criado no protestantismo, ele não era reencarnacionista. Foram os próprios espíritos, com seus argumentos racionais, que o convenceram acerca da reencarnação, inclusive revelando a ele que numa existência passada entre os druidas, nas Galias, ele havia sido, ao tempo de Vercingetorix, um sacerdote druida, e que se chamava, então, Allan Kardec. Mas o que nós gostaríamos que os nossos irmãos entendessem é que, da tipitologia alfabética, por sugestão dos próprios espíritos, idealizaram a chamada cesta de Vime, ou a cesta tupia. O que era essa cesta de Vime? Alguém lá pensou, se os espíritos podem fazer levitar uma mesa relativamente pesada, se o objeto for mais leve, eles poderão movimentar esse objeto com maior facilidade. E alguém então sugeriu a cesta de Vime, uma cestinha de 20 centímetros de comprimento, aproximadamente. A cestinha estava sobre a mesa, e alguém disse assim, por que não utilizarmos essa cestinha? Vamos tentar amarrar o material de escrita sob essa cestinha, para ver o que acontece. Os médiuns, vejam que interessante, que curioso, os médiuns pousavam os dedos das mãos sobre as bordas da cesta de vime. A cesta de vime se levantava aos olhos de todos. Ela se levantava sozinha e começava a escrever. E começou a rabiscar. Só que inicialmente a escrita era feita de maneira circular. Então, por exemplo, quando Kardec queria ler algo que havia sido escrito, ele tinha que rodar. Porque a escrita era feita de maneira circular. Não havia parágrafo, não havia ponto, não havia vírgula, não havia absolutamente nada. Depois alguém teve a ideia de inclinar um pouco o lápis, aí que os espíritos começaram a escrever na horizontal, voltando à linha. Não demorou muito que alguém sugerisse. Vejamos como a espiritualidade foi agindo conosco. Chamando o médium, nós vamos chegar lá onde todo mundo está esperando. Chamando o médium a responsabilidade. Começou lá na sematologia. Os espíritos foram dando intuições, até que intuíram um deles. Olha, não precisa amarrar na cestinha. Pega o lápis. Porque o que o espírito faz com a mesa e faz com a cesta, pode fazer com o braço. Então, devagar, os espíritos foram colocando lápis na mão do médium. Somente aí nasceu a psicografia. Até então não existia psicografia. Até então existia a escrita indireta. Ou, se preferirem, psicografia indireta. Como aquele fenômeno que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Quando os espíritos escreveram diretamente na pedra, o decálogo, os 10 mandamentos. Mas depois de algum tempo, os espíritos lograram o que quiseram. Colocaram o lápis na mão da criança. No começo, os movimentos eram mecânicos, eram automáticos, ou seja, praticamente inconscientes. Surgia a mediunidade inconsciente. Nós estamos nos referindo à psicografia, mas concomitantemente, outras faculdades foram sendo desenvolvidas, como a clareaudiência, a clarividência, a psicofonia sonambúlica, ou a mediunidade de incorporação. No começo, os médiuns se entregavam ao exercício da psicografia mecânica. É o que quase todo mundo deseja, ser médium mecânico. Mas nós vamos ver que a chamada mediunidade mecânica é ainda primitiva. Em seguida, surgiram os médiuns semimecânicos ou semiconscientes, para finalmente surgirem os médiuns conscientes ou os médiuns intuitivos. Aqui nós queremos abrir um parênteses para dizer o seguinte. Muita gente acha que o Livro dos Espíritos foi psicografado. Não. Em sua primeira edição, surgida no dia 18 de abril de 1857, O Livro dos Espíritos continha apenas 501 perguntas. Em sua primeira edição, o Livro dos Espíritos que nós conhecemos, ele surgiu a partir de 1860, de março de 1860. Mas a primeira edição de O Livro dos Espíritos não foi concebido pela psicografia. Os espíritos não quiseram. Por que não quiseram? Porque sabiam que o médium interfere. Estamos começando a entrar. Todo médium interfere. Não há um só médium que não interfira. Mediunidade e animismo se misturam, como nós vamos ver daqui a pouco. Por que que os espíritos, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, não quiseram a participação intelectual do médium? Porque eles desejavam transmitir os princípios básicos da doutrina espírita. E os princípios básicos da doutrina espírita não podiam sofrer distorção. Então a escrita foi indireta. Foram os espíritos que escreveram integralmente a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Os espíritos só admitiram o concurso do médium psicógrafo na segunda edição, quando então os princípios básicos já haviam sido transmitidos. Aí sim, entrou a psicografia, e o livro deixou de ter 501 questões, passando a ter 1018 questões, segundo algumas traduções, segundo outras traduções, 1019 questões e respostas respectivas com os comentários de Allan Kardec. Então vejamos como evoluiu a mediunidade. Porque muita gente vive dizendo nas casas espíritas: aí eu gostaria de ser médium inconsciente. É o sonho de quase todo médium ser portador de uma faculdade que ele possa exercer de maneira inconsciente. Mas é falta de esclarecimento de nossa parte, porque a mediunidade daqui para frente, ela será cada vez mais consciente e, consequentemente, menos inconsciente. Interessante, conversando com o Dr. Odilon Fernandes, nosso amigo espiritual, estudioso dos temas da mediunidade, ele falou conosco: meu filho, vejamos o exemplo de Jesus. Jesus era médium de Deus. E médium consciente. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Ele tinha perfeita consciência da sintonia, da identidade. E não duvidava. E não tinha dúvida nenhuma. E não vacilava. A mediunidade evolui para a consciência e para a responsabilidade do médium. Porque também nos fala o Dr. Odilon Fernandes que mediunidade é parceria. O médium não pode atuar sem a presença do espírito, tanto quanto o espírito, para atuar, ele necessita do concurso do médium. Então, às vezes, nós ouvimos nas casas espíritas os médiums que estão começando. Eu sou consciente, mas às vezes eu começo na consciência e depois eu posso terminar como médium inconsciente. Não é? Muita gente pensa assim: eu começo como médium consciente e posso terminar como médium inconsciente. Não, porque isso seria uma involução. O correto é você começar, às vezes, na inconsciência e evoluindo, crescendo naturalmente, você chegar à consciência mediúnica, ou seja, a mediunidade exercida com lucidez e responsabilidade. A mediunidade exercida com consciência. Então, vamos recapitular. A gente começa, ou seja, podemos começar assim, como médiuns inconscientes. Vamos evoluindo, estudando, trabalhando, melhorando a sintonia, melhorando a nossa identidade, a nossa identificação com os espíritos que se comunicam por nosso intermédio. E nós chegamos à condição de médiuns conscientes. Isso é alguma coisa sobre a qual nós precisamos pensar. Porque esse desejo da faculdade mediúnica de exercer a mediunidade de maneira inconsciente traz muitos entraves no desenvolvimento da faculdade mediúnica. Uma vez eu perguntei ao doutor Odilon Fernandes, eu perguntei: doutor Odilon, eu nunca vi um médium totalmente inconsciente, realmente nunca vi um médium que fosse absolutamente inconsciente. Às vezes o médium acha que é inconsciente, mas não é. Ele retém fragmentos. Ele se lembra. Ele tem lembrança. Ele interfere com o seu conteúdo, com o seu conteúdo emocional, com o seu conteúdo intelectual. Enfim, ele interfere com o seu conteúdo. Eu perguntei: doutor Odilon, um médium absolutamente inconsciente, o senhor poderia me dar um exemplo? Ele falou comigo assim: olha, se você for num sanatório espírita, você vai se deparar lá com muitos médiuns inconscientes. Ou num hospital psiquiátrico. Porque são médiums que não detêm o controle da própria mente, da própria faculdade. Uma vez eu perguntei a Chico Xavier, muitos anos atrás, nós estávamos saindo do centro, eu estava começando no Espiritismo, e eu tinha muita curiosidade, eu tinha vontade de saber se o Chico era médium consciente ou inconsciente. Eu me aproximei dele, me enchi de coragem, me aproximei dele e perguntei: Chico, queria fazer uma pergunta ao senhor. E ele, com aquela atenção, aquela simplicidade: pois não, meu filho, se eu puder responder. Eu queria saber do senhor: o senhor é médium consciente ou inconsciente? Ele me olhou, pensando assim: onde é que esse rapaz quer chegar, né? Ele me olhou e disse assim: olha, eu posso funcionar como médium consciente ou como médium inconsciente. Mas sempre que posso escolher, eu prefiro trabalhar como médium consciente. Aí eu perguntei a ele, fiz a segunda pergunta, né? Por que que o senhor prefere trabalhar como médium consciente? Ele me deu uma resposta, que foi a resposta mais sábia que eu já obtive em termos de mediunidade sobre esse assunto. Ele falou assim: olha, é porque a nossa cabeça não aguenta os espíritos que estão por aí. Apresentamos a primeira parte da palestra de Carlos Baccelli, realizada no dia 2 de maio de 2010, no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema foi mediunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,